O assunto a ser colocado aqui hoje é ceticismo. É mais um tema, né, bastante, meio complicado colocar numa casa espírita, né? A mesma coisa que ateísmo, né? Mas o ceticismo, o que é o ceticismo em primeiro lugar? Talvez algumas pessoas não saibam, né? Ceticismo é mais ou menos a mesma coisa que incredulidade. É dificuldade em acreditar, dificuldade em aceitar, dificuldade em crer em tudo. Então, de certa forma, todos nós temos que ser um pouco céticos, né? O que é uma pessoa cética? A maioria dos cientistas de renome internacional, eles sempre foram céticos. Muitos deles ateus. Tanto que, se não fosse pelo ceticismo, se não fosse, às vezes, pela falta de credibilidade nas coisas, não existiriam os avanços tecnológicos que existem hoje. Porque eles chegariam até um certo ponto e estaria tudo bom. Ah, aceitei isso, acreditei nisso e acabou. Não. Essas pessoas, elas vão querendo ir cada vez mais longe, cada vez mais longe. Tanto que nós estamos aí hoje, assim, presenciando uma evolução tecnológica, principalmente na questão de medicina, na questão de remédios, na questão tecnológica de comunicação, e que às vezes eu já tomei até embananado às vezes de compreender tudo isso, certo? Mas tudo isso foi através do quê? Do estudo cético, do ceticismo. Porque as pessoas não acreditam. Não. Tá, chegamos isso aqui, agora chega. Não, vamos ir mais adiante. Tanto que se vocês comprarem um celular hoje, não é mais celular, é smartphone. Bom, talvez tenha até mudado também. Daqui 30, 40 dias, 60 dias, ele já está obsoleto. Tamanha as mudanças que existem nessa área da tecnologia em comunicação, em rede, em tudo aquilo que a gente imagina de poder desfrutar como uma ferramenta de trabalho, é claro, de um smartphone, de um celular, aquilo que seja. Hoje a gente faz quase tudo por um smartphone. Até transferir dinheiro, se faz um monte de coisa. Tudo isso graças a quê? Ora, ao estudo. Teve gente, cara, que ficou noites e noites, gente, pessoal, que ficou noites, noites e noites, meses e meses e anos a fio trabalhando e colocando uma quantidade enorme que a gente não consegue imaginar numa coisinha pequenininha assim que vai dentro do celular, gente, que chama de chip, né? Então, vocês imaginem só essas pessoas, a que ponto chegaram de fazer com que tudo isso chegasse aonde estamos hoje. Mas queremos falar aqui de uma pessoa extremamente cética que existiu e que, por causa dele, hoje existe a doutrina espírita, aquilo que se fala de espiritismo, que foi o Kardec. O Kardec, Allan Kardec, que na verdade o nome dele é Hipólito, que rival, não sei o que, eu não me lembro o nome. Ele, digamos assim, ele começou a assinar os livros dele, que ele lançou, de Allan Kardec, na época, porque um espírito, o espírito da verdade, que ditava muitas coisas para ele, para os médiuns, de que ele era, digamos assim, ajudado, ele era auxiliado. Porque ele era um monge, ele tinha sido um sacerdote druida na época dos celtas. E o nome dele era Allan Kardec. Então ele começou, naquela época, quando ele lançou seus livros, ele lançou como Allan Kardec. Por que que ele era cético? Não vamos pensar nós aqui que ele aceitou a doutrina espírita, aceitou todos os fenômenos que aconteceram naquela época lá em começou em 1840, 1850, lá na França, e em todos os lugares, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Ele, antes de começar realmente a visitar esses lugares, ele não acreditava. Ele dizia que isso aí era... Como é que é? Era truque. Isso aí era... Como é que é? Era fanfarrismo de mágicos, de pessoas que tentavam enganar o público e tal. Aí, quando ele constatou realmente que a coisa existia, bom, aí ele começou a pensar diferente. Bom, então, alguma coisa existe. Tanto que, quando ele começou a perceber isso aí, ele dava aula numa escola, ele dava aula para as crianças. E ele começou a falar de algumas coisas assim que não agradou muito o padre que dava o catecismo para as crianças. Tanto que ele foi expulso da escola. Mas como ele tinha umas economias bastante razoáveis, ele conseguiu sobreviver até o final da vida dele e ele conseguiu editar aqueles 5 livros básicos que hoje são os sustentáculos do Espiritismo. Para termos uma ideia, ele era tão cético, ele era às vezes tão incrédulo, que para ele acreditar numa resposta de um espírito, ele fazia a mesma pergunta para 8 médiuns diferentes. 8 médiuns diferentes. Era um médium dos Estados Unidos, um da Inglaterra, alguns lá da França. Se todos eles concordassem, se todos eles ditassem a mesma resposta da questão que ele fazia, da pergunta que ele fazia, ele compilava, ele colocava naquilo que ele chamou depois de O Livro dos Espíritos. Todas aquelas perguntas e respostas que as pessoas que leem O Livro dos Espíritos enxergam, leem, todas elas foram feitas 8 vezes para médiuns diferentes. Imagine naquela época lá o trabalho que deu ele escrever, ele colocar num livro, ele editar um livro, o trabalho que deu ele fazer tudo isso. Não satisfeito com isso, preocupado na época com a questão dos médiuns que trabalhavam já nas casas espíritas, preocupado com as obsessões, preocupado com os espíritos trevosos que estavam tentando atrapalhar o trabalho dele, ele ele escreveu O Livro dos Médiuns, também da mesma forma, 8 médiuns diferentes respondiam à mesma pergunta de forma igual, de forma parecida. Se não fosse assim, ele não colocava no seu trabalho. Então imaginemos nós, hoje, como é que nós estamos vivendo, digamos, na nossa atual circunstâncias do momento, né? O atual momento. Será que não seria bom a gente ser um pouquinho cético com as notícias da televisão? A gente não teria que ser um pouquinho cético, incrédulo, tudo aquilo que está no jornal? A gente não teria que ser um pouco cético, incrédulo, para ser mais direto aqui, com tudo aquilo que aparece às vezes no Face? Eu não olho isso aí, eu digo a verdade, tenho, mas eu não leio, eu não perco esse tempo, é muita bobagem. Será que nós temos esse ceticismo capaz de dizer assim, não, isso eu vou acreditar, isso aqui é bobagem, isso aqui é história para viajante, isso aqui não, isso aqui a gente pode pegar e aproveitar. Então, o Espiritismo, de certa forma, é uma doutrina cética. Sim, porque tudo é questionável dentro do Espiritismo. Tanto que nos nossos grupos de estudo aqui, dentro da Casa Espírita, que são entre aqueles que estão iniciando e mais os outros que já são os veteranos, olha, não vão pensar que a gente acredita tudo aquilo que a gente lê, não, que a gente estuda, a gente faz perguntas um com o outro, a gente põe em discussão e a gente aceita ou não aceita. Tem muita coisa que é bobagem, tem muito livro espírita que a gente tem que ficar com o pé meio atrás, porque às vezes Vamos analisar direito, vamos analisar, vamos ler e vamos duvidar, gente. Não vamos acreditar em tudo que está escrito. Tanto nos livros, como também nas palestras. Duvidem das pessoas que estão aqui na frente. Duvidem às vezes, porque nós não somos donos da verdade. Então vocês têm que duvidar daqueles que estão aqui na frente. Por quê? Porque nós somos pessoas comuns, que nem vocês. Nós somos pessoas que erram, e depois, de repente, cometem um acerto. Por quê? Porque através de vários erros, a gente começa a acertar. Então, todos nós tentamos cada dia errar menos. Não é acertar mais, é errar menos. É errar menos. E como é que a gente erra menos? A gente erra menos quando a gente sabe que a gente está acreditando naquilo que realmente está dentro de nós. Naquilo que realmente nós acreditamos, aquilo que realmente nos é possível acreditar. Então, assim, não é que aqui a gente está querendo ser diferente de outras doutrinas, de outras igrejas. Não, de forma alguma. Mas a gente coloca aqui o não preconceito. Não, para que preconceito? Preconceito não pode existir. Porque o preconceito é um pré-conceito. A gente está criando um conceito em cima de algo que a gente não conhece. A doutrina espírita, ela é extremamente preconceituada. Tem muita gente que diz, não, vocês vão na casa espírita, vocês vão lá, vocês vão lá, aquilo lá são só demônios que tem lá, não sei o quê. Uma vez uma irmã, uma freira me falou, largue isso aí, meu irmão, porque aquilo lá é coisa do demônio. Então vejam bem vocês, o que, que é isso, gente? Então, vamos sempre tentar agir. Claro que não nos igualamos de forma nenhuma com Allan Kardec. Nem com Chico Xavier, nem com Divaldo Franco, mas vamos tentar, assim, classificar, vamos tentar, digamos assim, idealizar algo que seja realmente verdadeiro, que seja comprovado, que seja, digamos assim, comprovado por algum canal de comunicação, alguma fonte de comunicação séria. Então vamos acreditar no, não no fake news, vamos acreditar naquilo que é verdade, que é uma notícia verdadeira. E vamos duvidar daquilo que muita coisa coloca. Porque tem tanta bobagem, que tem tanto político, tem tanta gente falando tanta bobagem, tanto religioso falando tanta coisa errada, que a gente fica às vezes meio embatucado. Mas então vamos classificar e vamos usar o exemplo do Kardec. E aqui uma sugestão. Assistam o filme Kardec. Assistam o filme. Eu assisti duas vezes. É um filme fora de série. Kardec. Já está na Netflix. Já está, digamos assim, não sei como é que hoje faz para alugar, se aluga DVD, não sei como é que funciona, tá? Mas assistam. É um filme fora de série e vocês vão ver como que foi criado o Espiritismo. Em cima da razão, em cima da racionalidade. Explicando o Evangelho conforme a necessidade de que as pessoas compreendam aquilo que está no Evangelho. Obrigado.